A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. A minha arma na angústia é o louvor. O que me mantém de pé é a nossa aliança de fé. A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. É o louvor. O que me mantém de pé é a nossa aliança de fé. Nossa aliança é de amor, nossa aliança é.